somente por tua graça eu me achego a ti. E clamo por teu sangue, purifica-me. Estou humilhado, meu rosto toca o chão. Meu Senhor, responda-me. Te trago minhas vestes, preciso me lavar. Te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado consome meu coração, me enche. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. Tua cura, teu favor, tua graça, teu perdão, teu sangue derramado sobre mim. Purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Te trago minhas vestes, tu podes me lavar. Te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado consome meu coração, me enxuga as lágrimas. Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. Tua cura, teu favor, tua graça, teu perdão, teu sangue derramado sobre mim. Purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Sangue derramado sobre mim, purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao meu primeiro amor. Eu quero sim voltar a ti. Eu tenho uma coisa a dizer a vocês. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu não tinha a menor ideia do que ele ia fazer comigo. Eu não tinha a menor ideia das coisas que eu ia passar, das vitórias que eu ia vencer, das lutas que eu ia chorar. Mas deixa eu te confessar uma coisa aqui, só entre nós, só eu e você agora em casa, onde você estiver, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo outra vez. Porque a verdade é que se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Tudo é para Ele. E eu faria tudo outra vez, porque valeu a pena. Cada segundo com o Espírito Santo. E eu gastaria toda a minha vida, como gastarei em nome de Jesus, para a glória dEle. Para que o reino dEle seja anunciado sobre a terra. Outra vez. Eu quero chamar o Marcos Salles comigo aqui agora. Salles é um amigão nosso, um pastor cheio do Espírito Santo. Que nos abençoa tremendamente. E nós vamos cantar essa canção. Ele é Jesus nessa canção. Ele é Jesus, sempre está nele. Vamos lá.